Köszönöm, értem, 08, köszönöm, 10-4, 08. Ez miért 08 körizat, és mondták? Táxi Pátio 1, Índia, ponto de espera da 90 Torre, 1895, altímetro 1009. Bom dia. Ciente, ciente autorizado, alinhare e decolar, vento 100 graus, 10 grande. Decola 07, controle 208. 208, bom dia. Salvador, bom dia, tanto vizinho 01, decolado no Adael. 3601, contato radar, só me mandei 360, é o dia da vida. 360, 3601. Pode mandar para o delegado 3601? Livre. Certo, Leda, 3601. Prosiga. Ah, gente, novamente, a Vitor tem aqui só deliado, senhor, pro Galeão. Eu não tenho a CHG. Só um minutinho, eu vou sempre Recife com essa lei. Só um minuto, eu já retorno de janeiro. Afirmativo, cancelamento do Galeão, agora eu achei. Só não tenho o plano pra SJ. Só um minuto, eu recuo. RJ, sim. A Vita já criou o plano do senhor, agora só vai ter que pegar o transponder que sempre precisa. Não vai pedir a Vita, cópia. 1-2-5-1-3-3-2-5 1-2-5-1-3-3-2-5 3-6-0-1, até uma dia. Curva direita, Dael, Leda Bridge. Controle 1-2-0-8, espera 5-5-7-6. Afirma, tá correto. Agora eu tô indo no 8, no 5, acionamento táxi. Confira um problema com a torre.